Please turn off the squawk hold. Okay. Comando externo, embaixo travado, visual com a 10, voo 964. Voo 964, autorizado pouso, pistão 0, retorno 70 graus, 089. 170 com 8, autorizado pouso na pista 10 para o voo 964, muito obrigado. Number 909, Mike November, clear taxi via Lima, Mike, Quebec, anti-position, and call tower 118.95. Okay, understand, via Lima, Mike, Quebec, call Quebec, tower 118.95. That's correct. Fisionomia proscópia. Siga. Autoridade Fortaleza, nível de voo 370, via Peso 19, e após sair conforme a rota do plano. A subida será Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10, código 5046, e o controle em 120, decimal 8. Está autorizado, então 370 para Fortaleza, via Peso 19, Só confirma a saída, Momo Froti, é isso? Afirmo. Gente, Momo Froti, com curva esquerda, posição 90, 5046, transponder 208, controle, então 32 e 90. Correto, chama para posicionamento. Gente, tá pronto para o posicionamento. Portão 1? Afirmo. Sim, chama para o táxi, autorizando. Gente. Guarda, pushback acionamento azul 5073, na parte de carga. 4 Lima. Autorizado azul, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi. 5073 azul. 12825-2545 azul 2782. November 909. November. Mike November, clear to cross and running on 7285. Salvador, Rosário 2582. 964, Sola 52, direita Sola 219. Direita 219, gol 1964. Sola, Salvador, Rosário 2582. Rosário 2582, prossiga. Você possui a nossa autorização para São Paulo? Afirmativo, só um minuto para a coordenação com o Centro Recife. Confirme o pátio que se encontra, autoridades ou o pátio militar? Autoridades. Gente, um minuto, cópia. Paulo, boa tarde, é o Bono 964, diploma de escuta. Bono 964, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, no 964. Arotax 5073, temos 9 portas a bordo, 2h50, Aracaju. Agora Pode para o táxi 5073. Agora. Sou 02582, vamos para a cópia? Prossiga. Autoridade São Paulo Congonhas, em vez de voo 380, conforme rota do plano de voo. Apresulou no zero, da liga e após direto. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem em pista 10. Código 5110 e o controle no 208. Autorizado conforme, apresulou 10, da liga e do CP, saída da El, Leda, Motiva. Com 10208. Correto, chama para o acionamento, Força Aérea 2582. Chamada, conta. 50373, autorizado o táxi até a próxima saída do Pátio 3, aguardando para reinício de táxi. Até a próxima saída do Pátio 3, aguardando a autorização para o condutor seguir. 50373, azul. Voo no 964, ingresso Juliette, portão 07. Juliette 07, voo no 964. Para o táxi, eu sou 3216 com 157 a bordo, autonomia 3 horas e 17 até na Recife. Táxi da direita via Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste de altímetro no 08 da 3216. Gente, Índia, ponto de espera 2895-18-3216, uma boa tarde. Azul 5073, é autorizado o táxi via parte principal Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste de altímetro 10018, Azul 5073. Parte principal Índia, ponto de espera 1895, ajuste 10018, Azul 5073. Torre Salvador Boa Santa, 3216, ponto espera pronto para decolagem. 3216, autorizado além de decolar, pista no zero, vento 160 graus, hoje não. Vento 160 graus e no 09. Gente, autorizado em linha decolada, pista 10, Santa, 3216. Salvador, a boa azul 5073, ponto de operação. Azul 5073, autorizado a linha manter, pista no zero. A linha mantém o no zero, azul 5073. Salvador, boa tarde, voo 9077, posição 09, para pushback acionamento. 3 option para ataque 9077. Isso, pushback acionamento 9077. No meio, decolou 59, controle 20, décima 8. 208. Zero no 8, desça para 2000, autorizado, sinal ILS em Salvador. O arm estabilizado. Descendo para 2000, informaremos estabilizado. Controle Salvador, uma boa tarde, azul, passo 1, número 6. Cliente da informação Lima, passo 180 para 1170. Azul 4116, autorizado, chegada a Mari, desça e mantenha nível 050, vigilância. Desça 050, autorizada, chegada a Mari, por azul 4116. 1164, desça para 3000, ajuste no 098, cancelada a restrição de altitude. 3000 no 098, cancelada a restrição de altitude, 1164. Decolou 3216. Contato radar, subam nível 370, saída Momo, tá 3216. 370, Momo, vai ter alguma chance de uma Cogbull? Autorizado, Cogbull. Faça lá, cara. Passaria do 2225, passa nível 150, chama o centro em 1288, alterna 1260. Para 288, 260, passarei do 2225, graças, boa tarde. Bom. Passa 3, 01, no controle em 20, 10, 9, 8. 208, azul 5073, boa. O 5073, contato radar, suba nível 180, saída coral. 180, saída coral, azul 5073. Dia Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 098, gol 9077. Dia Pati Patrono, Índia, ponto de espera 1895, 1098, 9077, bom domingo. Bom, 64, desça para 2000, inicia a edição para 2209. 2010, 2209, 0964. Toma ajuste no 08, gol no 94. 7, 18, 94. siga. A posição está muito chiada. Faça um check no equipamento e chame novamente. Não, 0-7-7, autorizado a linha de decolar, pista no zero. A linha e mantém pista no zero. Mano, instruções voam no 977. Aliás, e manter. E após direto, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 5147 e o controle 120, decimal 8. 160 autorizado, conforme a rota, saída Momo, código, curva à esquerda da 10, 5147 no transponder e 1208 ao controle. Correto, chama para posicionamento, azul 2714. Camarada. 177 autorizado, decolar, pista no zero, vento 160 graus, 109. Decolar, pista 10, gol 90, 87. Ok, vou verificar aqui se encontra, é de Salvador para Valença. Estou em Salvador, boa tarde, eu estou no 00. Estou no 00, boa tarde. Eu estou no 00, precisa fazer um check de transponder. Solicita, por favor, dois códigos para acionar para ver se a gente, nosso transponder, você consegue receber. Ok, só um minuto, coordenação de controle. Zero no 8, vento 160 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Livre, pouso no 8. Voo 9077, decolado 06, controle 20, decimal 8. 208 no 9077. Leituno 00, aciona 0137. 0137. Um minuto, cópia Natal, no 256. Papatão Eco Delta Fox, vamos para a cópia. Autoridade Salvador Valença, no meu pé, após decolagem curva direita, corredor axé, código 0130 e o controle 1208. Os 2000 autorizado, Leda. Os 2000, Leda, igual 077, cara. Tá bem? Não sei se é devido ao estar no solo ou não. Eco Delta Fox. 312685, alterna 12545. 685-2545, 3209. Estabilizado no localizador, agora 1164. Voo 1164, complete final, ILS X-Ray, 211895. Complete LF, 211895, 1164, boa tarde. Delta Fox autorizado, táxi, via Babá, reporte ponto de espera. Leito 00 copiado, recebemos aqui o 3.0137. Venha chame para projetoramento. Afirmo, modo Thiago. Estou recebendo o plot completo com a identificação do transponder e altitude. Modo Charlie, afirma, Thiago. Sim, grato, obrigado. Oi, Salvador, vou no 164, final ILS X-Ray, pista no zero. Pista no zero, machado travado. Olha a pista livre. Voo 208, solo 08, direita solo 2019. Direita 209, boa. Autorizado, ingresso, controlado e pronto no 7, é todo forte. Salvador, voo 164, sinal ILS estabilizado, baixar travado. Voo 164, autorizado, pouso, pista no 0, vento 180 graus, 09 nós. Livre pouso, pista no 0, voo 164. Para o push, 23 autorizado, chama para o táxi 2714. Autorizado, chamar. Azul 5073, controle. Prossiga 5073. Voe direto Rio Cove. Rio Cove direto Azul 5073. Autorizado a Evolab, estando 7, metro 160 graus, 089. Voo no 164, solo 1, direita solo, 219. Direita 219, agora 164. Nono 64, saque de Alfa, chamei a Juliette. Alfa, bota a Juliette, nono 64, obrigado. Santa Fox, decolada, zona 1, controle da 0, décima 8. Boa 2-0, obrigado. Departure, good afternoon, Papa Tango, Echo Delta Fox, 500 to 1000. Então, Echo Delta Fox mantém 1000 feet, QNH 101, face report, ABIM, barra Lighthouse. 1000 on Asia Corridor, report the beam of barra Lighthouse. Echo Delta Fox. Cabral, autorizado táxi, a porta onde espera da Papano. Salve Salvador, uma boa tarde, Xané 6305, sente a informação mais para Guarulhos, 6360. 6305, sente, um minuto Copa Guarulhos. Confirma, um minutinho, Copa Guarulhos. Apoio, Copete final ILS, estou indo no 8541, no mês. 8541. Ajustado no 018, parte principal, Índia, 1895, 2714. 077, passa 190, chame o centro em 1251, alterna 3325. Confirma as frequências. Frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325, voo 9077. Tonei 6305, pronto para cópia. Brasília, 1 5. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolona 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5153 e o controle em 120, decimal 8. Agora conforme 360, a Pesolona 0, Taubaté. Da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, funciona 5153 e o controle 120, 8. Correto, chame para posicionamento 6315. Agora está no portão. Agora 56, puxa a cena no portão 2, chame para o táxi. Puxa a cena no portão 2, eu posso tirar táxi com 256. Tá bem. Azul 27 no 4, lei mantém, pista no 0. A lei mantém, 1-0, 27 no 4. Uno no meia, solo azul no meia, direita solo, 219. 219, azul, 41, 1 no meia. Fica bravo com a razão de subida aqui em emprego, tô saindo. Sente o azul 27 no 4, qual a razão que emprego na subida? E o Beto? Vou ficar bravo, a linha autorizada na colapso no 7, vento 1, 70 graus e no 09. Juliette. Alfa chamando da Juliette, azul 4, 1, 1, 1, 6. 7 no 4, estimado 2 minutos para iniciar. A linha 1 no 7, vamos sair daqui. Clear to leave my frequency, Echo Delta 4. Bravo, decolado 7, controle 0, decimal 8. 208, obrigado. Controle, Salvador, Romão, meu escasso, Cabral. Alterna Recife, 236, Jotorão. Zero, sai da mão. Sai da mão, 380, nosso Cabral. 118-95.0-09-1-2-5-6. Azul 4-1 no meio, ingresso Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, azul 4-1 no meio. Comandante, boa tarde, com 256, ponto de espera da comandação. 256, mantém ponto de espera aguardando. Fala. Azul 27 no quadro, autorizado decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 099. Livre decolagem, o 27 no quadro. Inversionar e para o táxi, chame 21895, já teria o POB? 11, 4 horas de autonomia. Change para o táxi, livre decolar, para o táxi, chame 21895, força aérea 2582. Final na zero, bom, deixe com ele. No quadro, decorre 27, controle 120.8, corrigindo, decorre 21 aqui. Sente, 208, 27 no quadro, boa. Controle, boa tarde, o Azul 27 no 4. Azul 27 no 4, contato radar na decolagem, submantenha 160, perfil, sai da MOMO. 160 na MOMO, 27 no 4. E autorizado a decolar pista no 0, vento 190 graus, 119. Seria o gol 256? Gol 256, afirma, autorizado a decolar pista no 0, vento 190 graus, 119. Inicial, gol 256. 2714, vou direto Barreiras. Direto Barreiras, 2714. Romeu Whiskers Cabravo, passa 180, chama o centro em 1-2685, alterna 2545. 2685-2545, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Gol 256. Gol 256, contato radar, suba 410, saída PUC. 410, saída PUC, Gol 256. Controle Salvador, da chama B326, transfere. Sané 6326, está em contato com o radar 52 milhas Salvador, vigilância, voe pro Admari. Apesar de chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1098. Positivo, voa no Mari, 4 mil pés, 1018, quando possível pro de Itape, ok? Está visual, somente puder conseguir na descida para 2000. Autorizado Itape. Sané 6326 descendo para 4000 inicialmente. Positivo, o Alentato descendo 4000 inicialmente. O Sané 6326 aguardando 2000. Romeu, Tango e Dia Bravo, prossigo. Gente, qual é a altitude que mantém? Okay, mantém a regra de voo visual, ajuste no 098, voo em rotatória, reporte ingressão na CTR. Boa tarde, Oxen, é 142 para mais. Bote 2, abaixo, cópia. Passa. Autorizado em Recife, nível de voo 350 via perdo Luna 7. Subida será pouco transição Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5172 e o controle em 120, decimal 8. 350 autorizado em Recife, perdo Luna 7, Cuca, Aracaju, controle de 1208, responde 5172. Correto, chama para posicionamento. Oxané 6315, portão 5, pushback zonamento. 6315, autorizado, portão 5, chama para o táxi. Chama para o táxi, no 5. Papá, o meu índice está ficando bravo na escuta do controle? Ainda negativo, família Bravo. Positivo, tá passando, tá ingressando a CBR, tem entidade proibida, fazendo o desvio. Vamos pro a rotatória. Família Bravo, evitará a proibida de camaçaria. Ainda não recebo o seu transponder, qual é a sua posição no momento? Tá sendo prazer, camaçaria, mas tá plano de Abravo, irá prosseguir para Salvador? É, tio, eu vou para Lima. Controle Salvador, bom 96, boa tarde, informação mais. Bom 966, autorizada a chegada a Mari, desça para 08050, QNH 10118. 050-1018, solicita da presente projetada. Bom 966, está autorizado direto ITAP. ITAP, bom 966. Passivo Xanabé 326, desça para 2007. Autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Passivo Xanabé 326, autorizado a dona, né, 326. Obrigado, dona, 256, chame o centro Recife, frequência 126.85. Alterna 125, decimal 45. Que é primária 2085, alterna 2545. Gol 256. 028. Porta na ponte de espera, da 106. 0127. 10, nome de Abravo, ainda negativo, contato radar com a aeronave. Confirma a atitude que está mantendo. Agora 76, controle rota. Vamos agora sim. Recebo o modo Alpha Charlie. É porte CEASA, visual com campo. Ponto de espera 218, 95, ajuste de altímetro no 018, chamei 63 no 5. Rádio 2985, manda 5. 7582, autorizado alinhar. Manter a porta pronta, pista no 0. É, até a cabeceira. Bom 956. Necessita taxiar até a cabeceira, o Fosseiro 2582. Gente, a porta alinhada pronto, o Fosseiro 2582. Sierra, boa tarde, confirma o pátio que se encontra. Para cópia. Dada para Sierra November, Índia Oscar, nível de voo 090, conforme rota do plano de voo. Subida Conde, curva esquerda, pista no 7, código 5123 e o controle no 208. Alfa Tão Certo, só confirmando a radial de saída 020. Só um minuto para restante das informações, só um minuto. Mantenho o ponto de espera, chama 3 no 5. 582, a linha autorizada é colapso no 0, vento 170 graus, 09. Livre decolagem. 5, bom voo, ajuste no 08, Alfa Tango Sierra. Azul 2714, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 288, 260, 2714, boa. Bom, sem problema, deixa eu modificar aqui só um minutinho e coordenar com o controle, só mais um minuto para a transferência. No 8 decimal 95. 118, 95, obrigado, senhor. Confirmando o Tango Dia Bravo. Vai para esse posto Salvador ou irmã? Copiado, irmã, sim, enche a porta, continua, irmã, Tango Dia Bravo. Posto área 2582, decolou de 36, controle 2028. Telemetria 26, chame a torre no 8 decimal 95. 295, obrigado. Rolou, muito importante, 3154, na informação mãe. 3154, autorizando a chegada na área e desça para nível de voo 060, PNH 908. 060, 108, 3154. Controle Salvador, boa tarde, pois 02582, decolado da EL. Decolado 2582, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, foi direto Leda. 380, direto Leda, 2582. 10, 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, final do X-Ray, vai informar estabilizado. Boa, 966. Já autorizou ataques, ponto, ponto, espera dando certo. Contexto no zero. Linha 321 autorizada Brasília, 360, via rota do plano de voo. Arbor LF é a subida, primeira curva direita, código 5176 e o controle no 208. Correto, 632, eu não chamo para puxar o estacionamento. Alô, Salvador, 6326, Fonaeco. Táxi, Alfa, Juliette, portão 02, Oxenem 6326. Alfa, Juliette, portão 02, 6326. Já 97, clear de bom arrival, descend to 4,000 feet, UNH 1018. Número 315, decolou os 43, controle do 0.8. 0.8, boa. Lado minuto, decolagem, vai ficando certo. 6315, decolado, na escuta, na Dael. Número 315, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. 360, direto Leda, o nosso. A 3154 desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento elétrico X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Força aérea 2582, semicentro Recife, frequência 25.1, alterno 33.25. .009, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Ilhéus, em vez de voo 240, conforme rota do plano de voo, a subida será da EL Transição Coral, primeira curva direita após a decolagem pista no zero, código 5417 e o controle no 208. 240 autorizado via rota plano de voo para Ilhéus, decola no perfil da EL Transição Coral, curva da direita após a decolagem da EL no zero. 5417 transponder 208, controle após o voo 2009. Correto, já para posicionamento 2009. Hotel em Salvador, gol 966. Pra passante, a terra baixou e travou, boa tarde. Boa tarde, gol 966. Autorizado pouso, pista 0, vento 190 graus, 092. Livre pouso, gol 966. Afonso Fierro, agradeço pela aprovação, cumprimento 0, decimal 8, na saída mão. 08, bom gol, grato, senhor, até a volta. Controle papapá, Alfa Tango Serra, transferindo. Papapá, Alfa Tango Serra, subiu uma tenha 3 mil pés na saída Momo. 3 mil pés restrito na Momo. Controlando, Papatango Eco Delta Foxtrot. Papatango Eco Delta Foxtrot, prossiga. Agrando a lança, mantendo no posição, o laboral do Zara Cruz, estacionado 0130. Proa do Caribe, 02 a bordo. É que o Delta Fox confirme o tipo e o destino. Papa Alfa, provando, destino Salvador, conforme a aplicação de voo. Sente, Papa Tango, é que o Delta Fox mantém condições visuais, o número 1500 pés, o que é legal no 018, reporte Paripe. 1018, reportará Paripe, é que o Delta Fox traz. Papapá Alfa Tango Sierra, mantendo no meu pés, contato radar, submanter a 3 mil pés, quando possível, informe a prioridade para o destino. Alfa Tango Sierra, está autorizado direto ao destino. Positivo, autorizado direto destino, ainda restrito 3 mil. Submantém nível de voo 090 na proa do destino, Alfa Tango Serra. 090 na proa do destino, grato. Alfa Tango Serra, quando possível, informe o estimado de pouso. Positivo, aguarde. Retrizando 54, se meteu no 8, decimal 95. 8, 9, 5.